surgem vozes, falsos profetas com palavras de engano. Mas o Senhor é nossa luz, nos guarda da escuridão e do desânimo. Ó Senhor, fiel e verdadeiro, livra-nos da tentação, em Ti encontramos a razão, caminho da vida, nossa salvação. Como Noé, pregador da justiça, guardados em sua proteção, livrados da vida dissoluta, nos guias, Senhor, em direção. Oh Senhor, fiel e verdadeiro, livra-nos da tentação, em Ti encontramos a razão. Tentação, em Ti encontramos a razão, caminho da vida.